Canadá 224, decolou 50, chame controle em 11981, boa noite. É 224-198, muito boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oceaneer 6224, passa 1500. Oceaneer 6224, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 190, saída PUCA. Saída PUCA, sobe a 190, Oceaneer 6224. Controle Rio 5972. Siga, Rio 5972. Beleza, Prodip Dev. Rio 5972, prossiga conforme a saída. Sim, senhora, muito obrigado. Foi. Salvador, voo, TAM 3600, informação TAM. TAM 3600, contato radar na decolagem. Supa, correção TAM 3600, sendo a indicação via chegada a Mari, descendo nível de voo 050. Identificou Mari 50, TAM 3600. Estado escutar o 9908, 3 a bordo, autonomia 4 horas, alterna Galeão. Autorizado, Juliette Alfa, no ponto de espera no 018-6, 1010. Juliette Alfa, ponto de espera 18-6, 1010, estado 908. Então, 9908, Torre, boa noite, próximo ponto de espera. Boa noite, frisando alinhar e decolaram no 080 graus, 10 nós, 9908. tempo de anel decolar no nosso Zandon 40, Rio 5972. Rio 5972, aguarde transferência de comunicações. TAM 3600, desça via para 2000 pés. Via 2000 pés, TAM 3600. Rio 5972, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 33252251. Tom 9908, decolou 57, chame controle em 119.8, boa noite. 19.8, boa noite, obrigado, Total. Total 9908, boa noite. Total 9908, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 320, saída da EL. Ao 320, subida da EL, autoriza da presente da EL. Autorizado, total 9908. Ciente da EL, total 9908. É presente. Oxaneme é 224, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. Oxaneme é 224, 265, 2545, boa noite. TAM 3600, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, está pós-estabilizado no localizador. Baixo, autorizado ILS, após estabilizado no localizador, TAM 3600. Total 9908, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3325, 125 no Recife, boa noite, obrigado, 9908. Estabilizado no localizador, está 3600. 3600, chame torre 1 no 8.6. Torre 8.6, tá 3600. Torre Salvador, boa noite, tá 3600, no ILS da 1.0, tá visual. 0.0, novo estado, tem pouso livre no 0.80 graus, uma dúzia. Tem livre pouso no 0, tá 3600. Doutor Salvador, muito boa noite, esse é o Sideral 9971. Confirme, chama Doutor Salvador. Sideral 9971, 360, Guarulhos. Por favor, chame só em 129, 129 para sua autorização. Ok. Solo Salvador, muito boa noite, esse é o Sideral 9971. Federal 9971 para Guarulhos, aguarde só um instante, cópia. Ok. Salvador, Salvador, boa noite. É o 35344, 180 para 150, informação Tango. 35344, linha chegada Mari, desça para 2000 pés, que é legal, no 000. Desvia Mari, 2000 no 000. 35344. 35344, acena a identificação. Salvador, boa noite, web 5796, dia para 220 para 170. Subjeto 5796, acena a identificação, via chegada a mar e desça até nível de voo 050. Via, até o 050, 5796. Zero zero, solo 09, libera direita, solo 219. Direita, solo 219, tá 3600. Sai Nadael, Leda, após Leda voa Crate, o controle 1 no 98 e aciona 5136. 5136. Então vamos sair no perfil Nadael. Curva à direita, após a decolagem, Dael, Leda, Crate, depois vai conforme o plano, 119.8. Afirmativo, 19.8, 5136, e a rota é conforme plano, após Crate, Apezulu 14, Grupo e Apezulu no 6 e conforme plano. Gente, contigo ou com a torre? Chame pronto, Sideral. Pronto. Chame táxi. Fala Salvador, tá 3600, boa. Geraldo, desconsidere, só um instante que tem um tanque que vai ingressar no pátio, como a única entrada pro pátio 1 agora é o pátio 3. Após o tanque tá livre, você puxa, ok? Ok, depois de passar o tanque. O tanque tá livre, ingresso quilo, pátio 3, pátio 1, posição 9. Quilo, pátio 3, pátio 1 para 9, tá 3600. Mike X-Ray Hotel, posição de número 8. Mike X-Ray Hotel, prossiga. Por gentileza, solicito autorização de reboque. Posição 8, na posição 12 do pátio principal. Aguarde reboque. 517-16, com firma indicada. 252, 517-16. 7, mantenha. 7. Ou no 643, mantenha 250 de indicada. 250, no 643. O 344, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, reportará estável, 5344. Já estacionou no 9? Afirmativa, a aeronave está encostando no gate 9. Então está livre iniciar o reboque, já me escuta até a posição 12. Manterei a escuta constante, obrigado. ...643, desça para 4.000 pés, ajuste 1.010. 4.000, 1.010, no 643. Web 5796 é livre da restrição de altitude em TAP. Livre da restrição de altitude em TAP, 5796. Espera 18.6.10, sideral. Até o ponto de espera. Realizador, X-ray, 5344. Tipo 5344, completo final, torre 118.6, bom pouso. 18.6, boa. Doutor, boa noite, é o 5344, estamos a 3 milhas do marcador externo. 7, cheque o trem, o vento 80 graus, 1129, 5344. Ok, trem em cima ainda, repórter abaixo, o 5344. 7. Número 643, reduza para 2209. 2209, 643. Baixa, travou. 5344. Livre pouso no 0, 70 graus, 1129, 5344. Livre pouso na 10, 5344. Livre. Pode entrar aqui, direita na Juliette? Juliette, alto. Após a passagem do tráfego na curta final, ali mantém 9971 da Sideral. Após a passagem, alinhamos e mantemos.